Me chama de amor, pede com carinho. Me enforca que eu gosto, fudendo escurinho. Ele me fez gozar, baby. Me fez gozar, baby. Me pega de quatro e vem no jeitinho. De pente alongado, bigodinho fininho. Assim tu me fez gozar, baby. Tu me fez gozar, baby. Me chama vai, de amor. Pede com carinho, me fofa que eu gosto, fudendo escurinho. Ele me fez usar, baby. Me fez usar, baby. Vai, malvadinho. Joga xerequinha, vai na pia, desenvolve o porra, rebenta pra você capar. Joga xerequinha, vai na pia, desenvolve o porra, rebenta pra você capar. Vou botar pra te machucar. Vou botar pra te machucar. É o DJ Tenny Beat Vida. Cê acha que cê é bom? É o DJ do Watch, caralho. Esse é o tal do Tenny. Me chama de amor, pede com carinho. Me enforca que eu gosto, fudendo escurinho. Ele me fez gozar, baby. Me fez gozar, baby. Me pega de quatro. Vem no jeitinho, de pente alongado, bigodinho fininho. Assim tu me fez gozar, baby. Tu me fez gozar, baby. Me chama vai, de amor, vai, pede com carinho. Me fofa que eu gosto, fudendo escurinho. Ele me fez gozar, baby. Me fez gozar, joga xerequinha, vai na pia, desenvolve o porra, rebenta pra você capar. Joga xerequinha, vai na pia, desenvolve o porra, rebenta pra você capar. Vou botar pra te machucar. Vou botar pra te machucar. É o DJ Tenny Beat.